Decadentes número 118 no ar, e hoje é comigo, não tem nada de Henrique aqui não, o Alisson Fernandes quem vos fala. Vamos falar sobre a vitória muito bacana de ontem de 2-0, a América que vem sempre construindo aí placares na Série B do ano passado. Ontem conseguimos um 2-0 aí, para que a gente tenha um programa mais animado, mais alto astral. Não é isso, senhor Jairo Viana? Boa noite. Jogo de ontem, melhor dos três até agora, na minha opinião. Hoje a gente vai discutir aí e falar que, das estreias e como é que foi o jogo aí. Isso aí. Tá aqui com a gente também hoje, ele que trabalha igual um cavalo, mas hoje conseguiu uma folga para participar do Decadente, senhor Corneta. Fala, cansado de E também temos aqui a nossa presença do grande matemático, por que não o mago dos números dos Decadentes, senhor Sérgio Tavares. Beleza, tamo junto. E ontem jogamos pra caramba. É o América de 2017 que já tá em campo de novo, hein? Isso aí. Só falta combinar com os adversários da Série A de ser igual os adversários de 2017, né? O Internacional tava, não tá na Série A, não? Então. É pronto aí, ó. É isso aí. Aí, olha como é que nós já começamos bem. O Alisson incorporou o Corneta e o Corneta incorporou o Alisson. É isso aí. Detalhe que o Internacional a gente não venceu ano passado. É um pequeno detalhe. Aliás, não venceu nenhum time de Série A no ano passado, né? Então, vamos lá. Mas voltando à partida de ontem, a América começou bem. Mesmo no primeiro tempo não tendo saído gol, eu tava gostando muito do time. A América tranquilo, tocando a bola, conseguindo triangular. A América tendo passes rápidos. O Tupi tá certo. Não veio para jogar muito futebol, veio só para se defender. O Tupi ficava ali com os 10 jogadores de linha atrás da bola quase que o tempo inteiro. Nem aquela tentativa de ataque, como fez a Patrocinense ali, que tentou se aventurar ali um pouquinho no ataque, até conseguiu um gol, isso aí o Tupi não conseguiu. Tupi com 3 derrotas agora, forte candidato a rebaixamento. Mas o América não tinha nada com isso e seguia para frente, tocando a bola, tentando criar jogadas, não tava com aquela preguiça de ficar só cruzando bola na área. Gostei da participação, achei que o Rafael Moura tava avançando bem, correndo bastante, participando das jogadas, vindo buscar quando precisava, mesmo não tendo a sombra do Bill, né, que foi negociado um pouco antes, a gente vai falar sobre isso aqui, mas o Rafael jogou melhor do que antes, melhor do que quando tinha a sombra do Bill. Não conseguiu fazer gol, mas o América se manteve bem também no segundo tempo, gostei como voltou, e aí, numa jogada do Renan Oliveira, ele que é sempre contestado, e o Aylon mandou um golaço, bola na gaveta, um chute difícil, mas que deu certo. A partir daí, senti que, novamente, a gente vai poder discutir sobre isso aí, mas novamente o América deu uma pisada no freio. Não foi tão forte quanto foi em outras partidas, mas a gente sente que o time dá uma pisada. É aquilo que o Anderson explicou pra gente, né, Sérgio? Que isso é um pouco natural do jogador brasileiro, mas dessa vez, talvez até pela fragilidade do Tupi também, não foi suficiente pro Tupi buscar o empate ou algo nem parecido. Tupi nem chance disso teve direito. E depois de uma jogada individual ali do Capixaba, vindo de uma recuperação de bola do Renan, do He-Man, aliás, e meio recuperou a bola, deixou com o Capixaba que quando veio, nós aqui falamos que uma das grandes deficiências dele é o chute no gol, não tem muita potência para chutar no gol, e aí ele fez um gol só para calar nossa boca, né? Calou a boca de todo mundo daqui, vitória por 2-0. Sérgio Tavares, quer complementar com algo para esse resuminho inicial? Qual que é o destaque que você traz aí? Ah, eu acho que é isso mesmo que você falou. O He-Man, eu não tenho as estatísticas do jogo aqui, mas se não foi o cara que mais finalizou, que mais teve chance ali na frente, ele foi dos que mais teve. Se você pegar os melhores momentos assim, ele vai ter pelo menos 5 chances de boas finalizações dele, que ou foi pra fora, mas foi uma boa cabeçada, ou o goleiro defendeu, ou, entendeu? Ele participou muito, muito dali. Eu fiquei com dó do gol do Capixaba, porque era o gol pro He-Man se consagrar mesmo, ele merecia muito mais, mas enfim, né? Aí mas eu sei o culpado disso. Eu sei quem eu posso culpar sobre isso. Eu tava vendo o jogo aí do lado do Corneta barra Profeta. Aqui. E ele vira pra mim e fala assim: quando o Capixaba entrou, ele falou: ó, do jeito que tá, o Rafael Moura não faz gol e o Capixaba faz um gol na frente dele. Pô, não deu 5 minutos. Aí, ou foi uma profecia ou foi uma praga. Vocês podem escolher aí, ó. Então o culpado é o Corneta. Corneta, é. Se defenda aí. Não, mas foi mais ou menos isso mesmo. Vai marcar antes do He-Man, foi batalha. E foi uma jogadaça do Capixaba. Não foi um daqueles gols assim, chorado, que bola bate no cotovelo e entra, não. O cara driblou, abriu e meteu no cantinho, cara. Ô, Corneta, e o que é duro é que você faz uma análise abalizada dessa, que o cara vai entrar, vai fazer o gol, aí vem o Jair falar que é praga sua, que é sorte e tal. Fazer o quê, né, cara? Os caras não sabem reconhecer quem realmente entende de futebol nesse programa, que é você, Corneta. Eu sou a alma do programa. Pois é. Eu sou do programa, só que eu não sei mexer nessa bodega, então eu deixo pra você. Mas aqui, em cima do que o Sérgio falou, achei interessante porque dentre essas jogadas do He-Man, já tá, viu? Já começou a atrapalhar. É, ele já tá um pouco ansioso, mas dentro dessas jogadas do He-Man de finalização, já começa a incomodar o artilheiro. Dentro dessas jogadas de finalização do He-Man, umas duas ou três foram finalizações de cabeça e finalizações perigosas. E ano passado, com o Bill em campo, e aí não tô culpando, né, porque saiu também, que nós vamos meter a pedrada no Bill. Mas essa não era uma jogada que funcionava tanto, essa jogada de bola aérea. Até porque também quem cruzava não cruzava com tanto capricho, e o Ilon tem se mostrado fazer cruzamentos melhores ali, né? Mas eu sinto que com o He-Man, essa jogada aérea, que pode ser importante, essa jogada de cruzamento pela lateral ali, finalização no meio da área, ela pode se tornar uma arma do América. Você vê isso também, Sérgio? Vejo. Acho que o He-Man, não tirando o mérito do Bill, mas o He-Man é mais centroavante mesmo do que o Bill, né? Ele tem aquele cacuete mesmo do centroavante, do cara que se posiciona melhor ali para simplesmente dar o último passe e tal. O Bill fazia esse papel também, mas saía um pouco mais, fazia mais o pivô, se movimentava mais. O He-Man é mais o clássico camisa 9, né? Então o Bill, eu acho que durante a boa parte da carreira ele foi esse centroavante assim, mas já pro final, e o Bill que tinha um peso para mais corpulento, ele foi adaptando um pouco mais o jogo. E aí ele começou a perceber que ele estava sendo mais útil dando aquele combate e protegendo a bola para tentar fazer o pivô do que sendo centroavante lá enfiado na área para tentar fazer gol. É, pode ser. Adaptou um pouco o jogo dele. Eu acho também. O que você achou do He-Man já? Tá com uma motivação diferenciada também, né? Você vê que ele tá aparecendo pro jogo com muito mais vontade do que o Bill aparecia. O Bill tava fazendo dele ali, tava obedecendo o esquema e tudo, fazendo o pivô, aquela coisa toda, segurando a bola no ataque ali e tal, mas assim, eu não via ele com essa motivação que tá o Rafael Moura. O Rafael Moura parece que ele veio com a vontade de realmente recuperar o futebol dele. Fala por que ele é centroavante. Ele tá precisando fazer um ano de futebol decente também, né? Pois é, exatamente. Ele só tá sendo rebaixado e ano pífio, né? Não, mas aí rebaixou mal. E o ano passado o Atlético foi ruim, né? Não, aí eu discordo de vocês. O Rafael Moura sempre joga desse jeito. Ele é muito mais. Tem muito mais essa gana. E mesmo nos times que ele foi rebaixado, ele jogava assim, cara. Não, mas ele teve. Uma que eu tô falando assim, ele teve anos de rebaixamento seguidos. E ano passado, que ele não foi rebaixado, ele não teve um ano bom. Ah, teve um ano bom sim, só. Mas só que ele foi rebaixado. Ele foi bom, mas ele teve pouco espaço. O espaço que ele teve foi bom, mas ele precisa ser protagonista um ano. Exatamente. Mas tem outra coisa, Corneta. Teve muito time aí que ele foi rebaixado, mas que ele fazia os gols dele, cara. Ele fazia o papel dele, porque o time são 11, né? É, mas assim, mas ele que eu acho que ele quer ser protagonista um ano. Esse ano ser protagonista do time. E eu acho que uma coisa que já dá pra perceber pelas entrevistas dele é que ele tá comprando a ideia desse projeto do América. Ele tá se envolvendo com isso aí, com essa ideia do América de querer ficar. Ele tá comprando essa briga pra ele. Ele deu uma entrevista ontem falando. Sim. Ou o cara já tá vindo, já tá com 34 anos também, já viu só, aqui é bacana, é um time bacana, já começa até a planejar até a mesma aposentadoria do cara no clube também. Pode ser também, 34 anos, joga até 36, um nível razoável. já começa a planejar Sim. isso também. É, eu acho que ele tá com uma motivação legal, tô com o Jairo nessa aí, acho que ele vai dar, vai render. Agora, uma coisa, só uma curiosidade, né, das três contratações de centroavante aí do futebol mineiro que deram o que falar, né, tanto América quanto Atlético quanto Cruzeiro contrataram jogadores interessantes para essa posição de centroavante, nenhum fez gol até agora, né, já foram três partidas de cada time, o Pastor lá do Atlético não jogou todos os jogos, mas podemos aí arredondar para 9 partidas com centroavantes de nome dentro de campo, ninguém fez gol até agora. Mas ontem, pelo menos no jogo do Cruzeiro, eu falo que o mérito foi do Felipe, viu? Porra, o cara pegou demais. Teve umas bolas ali que 99% dos goleiros deixavam entrar. Umas cabeçadas do Fred, umas coisas assim. Mas é assim, tem que atacante vive de gol e de vez em quando vive essa zica mesmo. É, e aí depois que desencanta, né? Vai acontecer isso com o He-Man. Agora, vamos falar um pouquinho, já que a gente tá falando do He-Man, já que a gente tá falando de centroavante, temos que falar aqui da saída do Bill. Foi confirmada logo antes da partida, o Bilk saiu para um time da Tailândia e vai para lá para fazer o seu pé de meia no final da carreira. Né? Bilk já está com seus 34 anos, teve uma proposta bem maior, pelo que parece o América não conseguiria cobrir a proposta, e além disso nem deve ter feito muito esforço. Bilk tinha contrato até maio, se não me engano. A situação, talvez, do Bill não aceitar tão bem ser reserva do Rafael Moura. Então, o América já resolveu duas coisas com a tacada só. O América recebe uma compensação financeira, porque o Bill tinha contrato até maio, então recebe uma graninha aí pela saída dele. E o Bill, que prestou seus serviços tão bem no ano passado e que é outro que também respeitou muito a camisa do América, respeitou muito essa equipe, essa importante no título do América da Série B do ano passado, se despede. O que vocês acham disso? Vocês acham que precisa repor já para o Campeonato Mineiro? Dá para tentar levar com o Rafael Moura e, de repente, alguém da base fazendo essa sombra do Rafael Moura? Ou já é a hora de trazer? É para trazer um jogador para brigar com o Rafael Moura? Ou um centroavante já mais com característica de reserva mesmo? Queria a opinião de todos vocês aí. Comece, Sérgio Tavares. Claro que tem que trazer. Não dá para ficar só com o menino da base. Quer dizer, até torço para que os meninos da base se revelem e tal, igual a gente no início do jogo que a gente estava conversando, que eu fui buscar o Banco do América de ontem e descobrimos que tinha um menino da base que estava no banco ontem, né, Matheus Santos, nem sei se ele é bom, se é ruim, o que é, nunca vi jogando e tal, tomara que seja bom. O outro que estaria lá era o Pilar, que nem no banco estava, não sei se está machucado, o que é e tal. Mas sem dúvida que tem que vir alguém, e não para ser reserva. Nenhum jogador tem que vir para ser reserva, tem que vir para brigar. Claro que se ele for um bom reserva, ele vai acabar tirando a titularidade do cara lá. Né? O bom reserva é o cara que vai fazer sombra no titular lá. Então, sem dúvida, tem que vir para brigar com Não precisa de chegar para falar assim, ó, He-Man, vai pro banco, não é isso, né? Aquele cara de peso que é tão, tão famoso que vai automaticamente atirar o He-Man, mas tem que ser alguém que brigue, sem dúvida. Didico! Corneta, já pode falar. Você acha que deveria contratar alguém já agora pro Mineiro, pra reposição do Bill, e aí já dá sua sugestão aí, ó. Não, mas o problema, gente, é quem? Não tem ninguém, cara. Não, tem, ué. Claro que tem, ué. Não, eu não sei não, hein. Mas o América tem um departamento lá exatamente pra isso, hein. Eu acho que pra trazer, tem que trazer direito. Trazer pra fazer número não vale a pena, não. Aí se for contratar, tem que trazer um cara que vai pra brigar direto, pra incomodar o Rafael. Claro, trazer, mas não é pra fazer número, não, hein. Não. Só, eu acho que o América não vai contratar esse jogador no perfil de trazer pra bater de frente com o Rafael Moura. Concordo com o Sérgio que o jogador pode sobressair nos treinamentos e tal, e de repente ganhar a posição do Rafael Moura. Mas eu acho que o América vai contratar naquele perfil assim, jogador que foi mais jovem, que foi um destaque lá no Campeonato Paulista, jogador que de repente que é um destaque até no Campeonato Mineiro aqui. O América vai contratar um jogador que teoricamente vem para ser reserva. Esse cara pode até se destacar e tomar a posição do Rafael Moura, mas o cara que o América trouxe para ser titular, o cara que o América confia para ser centroavante na Série A, é o Rafael Moura. Pois é, o que eu ia comentar é que agora não é a hora de contratar, não. Eu também acho que não. Eu acho que quem tinha que achar seu lugar para jogar já achou. E aí agora a gente vai ter mais uma dança das cadeiras aí, mais pro fim dos estaduais. Então se você trouxer um cara agora, a chance desse cara virar um terceiro reserva é muito grande. Provavelmente a gente vai procurar algum outro centroavante, teria que procurar um centroavante melhor, pelo menos mais, pode não fazer, pode não substituir o Rafael Moura, mas ele também não pode ser um cara com uma diferença tão grande, com um degrau tão grande por reserva. Mas pode ser então, um, assim, um, ô, Jairo, tão bom quanto uma função diferente, por exemplo. É, pra mudar o estilo de jogo, isso, algo do tipo, cara, né? É, outra coisa também, o Mateuzinho vai entrar no lugar de quem nesse time aí? Quem que vai sair? O Ailon? Pois é. Isso que eu ia falar. A gente tem também a situação de que o Ailon, ele pode jogar como centroavante. Ele até jogou, de repente, a melhor fase dele no Inter foi como centroavante com o Argel treinando. Então, existe um reserva pro Rafael Moura no elenco. Ele tá sendo aproveitado na direita e tá matando a pau na direita. Então hoje não dá pra tirar esse cara da direita pra botar ele de centroavante. Mas é uma opção. Existe uma opção ali no elenco. Sim. Com certeza. Assim, eu acho que... Primeiro, acho que a gente tem que agradecer muito ao Bill, a dedicação que ele teve com a gente aí na Série B. Veio, né, nos finalmente, mas se dedicou e sempre jogou a sério, né? É, futebol tem muito que nos agradecer também, que nós acreditamos, sim, nele também no, sim, momento, claro, dele. É uma troca, né? Eu acho que esse projeto do América hoje em dia, eu acho que a gente tem conseguido atrair gente que a gente não atraía antes também pela seriedade do que o pessoal consegue ver nesse projeto aí, né? Futebol tailandês, a única referência do esporte tailandês que eu tenho é o Sagat do Street Fighter. fora isso, eu não sei nem que esporte que joga lá. Jairo, a maior referência, o maior projeto do esporte no futebol brasileiro que você pode ter, cara, chama pagar em dia, cara. O time paga em dia, meu filho. Tem a fama de pagar em dia, cara. Todo mundo acredita no você, cara. Você pode ver, cara. Tá, mas sei lá, cara, mas pensando nos caras. É, eu acho. Chega o Flamengo, contrata uns caras, fala: ó, meu filho, eu vou despejar um caminhão de ouro na sua casa amanhã. Beleza, obviamente nunca despeja um caminhão de ouro, mas a turma vai pra lá, sei lá por quê, cara. Mas você vê que nunca dá certo. Sempre dá pro mundo. Não, mas sempre acontece de novo também, então. É, mas aí é o canto da sereia, né, cara? Eu não acho que é. Igual a mim, se fosse inteligente, não jogava bola, né? Eu não acho que é só isso. O Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, né? Eu acho que pagar em dia, lógico que é um ponto positivo, o jogador quer isso, mas o próprio He-Man, as entrevistas do He-Man sobre a América, o He-Man recusou uma proposta do Botafogo com salário maior. O He-Man tá com a vida garantida. E ele falou ficar com a família, né, cara? Sim, mas ele falou muito da questão da conversa que ele teve com o Ederson, do estilo do América de jogar, do desafio do América de, nos últimos tempos, nunca ter conseguido se manter na Série A e ele querer participar disso. Então, o desafio também conta muito, a forma de jogar, a organização do clube, a estrutura do clube, tem outras coisas. Pagar em dia é importante, também envolvido nisso aí. E o negócio do Rafael Moura que a gente falou, né? Ele tem a chance de ser protagonista no América, né? Que se não tem tendo essa oportunidade, né? O América. Sim. Agora, dando a minha opinião sobre se contrata agora ou não, talvez eu estaria cometendo um erro, viu, Sérgio? Mas eu acho que agora eu não contrataria um para ser reserva, não. Porque tem o Ailon, tem alguém da base que pode surgir, a gente sempre pensa, a gente sempre pede que alguém. Então tem que ter algum espaço também para o cara da base conseguir mostrar seu valor. E eu confio no Rafael Moura, só em caso de contusão, que eu acho que a gente teria problema, e aí mais pro final ali, em semifinal, final, que aí a gente vai precisar de um time realmente muito certinho para conseguir passar de Cruzeiro e Atlético. Mas eu acho que olhando hoje, friamente, eu acho que eu não contrataria um centroavante reserva, não, muito por isso que o Jair falou. Nesse momento, as opções melhores, quase todas elas estão empregadas, então nesse momento, não sei se a gente vai conseguir trazer um jogador interessante para centroavante, não. Eu contrataria o Daniel Moraes, cara. Você tá influenciado agora, pelo resultado, rapaz. Você tá vendo o jogo da cachorrada, aí você tá influenciado. Você quer contratar o time do Vila inteiro. Ô, inveja do Vila Nova que eu tenho nesse momento. Agora, tem outra coisa, viu, Jair? Isso que você falou aí, eu concordei que tem opções. Opções agora estão escassas, né? Porque a maioria dos jogadores já estão empregados. Mas tem uma coisa que está me chamando a atenção. A gente contratou agora um Luiz Antônio, que é um grande jogador, é um bom jogador. Eu nem sabia que ele estava livre no mercado. Oswaldo ainda está livre no mercado. Os nomes que a gente falou lá no início, Oswaldo ainda está livre no mercado. Cajá, eu não vi falando que ele fechou com ninguém. O Twitter, gordinho, ainda não vi falando que fechou com ninguém, pode ser que eu não tô atualizado das notícias, mas tem muito jogador também que não fechou com ninguém. Não tô falando que tem que trazer esses caras, não. Tô falando assim, que se garimpar, tô solta no mercado aí. O que não pode fazer é o que fez em 2016, cara. Deixar o time ter em parafuso e sair contratando tudo que vier pela frente. O Neymar falou que só vai que não quer ficar no PSG, não. Podemos tentar ele também. Não, quero Neymar, não. Cristiano Ronaldo tá de saída lá também. Não, aí, não, ó. Não. Dois frutos. Fala com o Neymar que esse campeonato goiano na neve que ele joga, que é o campeonato francês, né? Que no fundo é isso mesmo, é um campeonato goiano na neve. Cara, que mal, vem pra mal, cá, vem jogar Série A pela América. Mal o Ibra. O Ibra poderia vir é a nossa característica, cara. Cara, vamos, que vergonha. Momento excêntrico do programa. Tá indo pro gol pra tentar salvar a vaca que foi pro Brejo. Vamos voltar então pro América e Tupi aqui? Hã? Voltemos pra América e Tupi então. Não, Sérgio, eu queria 3-0, eu quero ver o Galo se fudeu. Eu queria, Sérgio, falar que você falasse da questão do toque de bola, porque foi algo ontem que eu reparei bastante, da tranquilidade do América em tocar a bola. É claro que é contra um Tupi, gente, é claro que é Campeonato Mineiro, é claro que é outro nível de dificuldade, mas mesmo assim, a gente tem que conseguir avaliar que o time tem tido uma tranquilidade para tocar a bola. O time confia demais no seu jeito de jogar, confia nisso de dominar o adversário até que o gol saia, mesmo que seja no segundo tempo, mas você sente que os jogadores têm confiança nesse estilo de jogar do Anderson. O que você viu nesse sentido, Sérgio? Eu sei que você é um admirador disso. O que você me fala sobre isso, sobre o jogo de ontem? Essa semana que passou aí, rodou no WhatsApp, no Facebook, aí um videozinho do Vídeo Real, né? Treinamento dos caras e depois do jogo. É, então, é isso aí, rapaz. Anderson Moreira já trazia isso muito antes. E a gente tá aí aplaudindo só os gringos. O que é isso? E você sabe que isso no jogo de ontem ficou muito claro, porque no final, o primeiro tempo foi jogado num campo só. Né? Uhum. Na prática, sim, o primeiro tempo foi jogado só no ataque do América. Então, quer dizer, jogando nos pequenos espaços, né? E aí fica claro esse tipo de treinamento. Eu acho que isso é bom. A gente estava conversando isso ontem no campo, falando que não é muito o que a gente vai encontrar numa Série A, obviamente, mas que é bem interessante essas trocas, esses usos dos pequenos espaços, né? Então, não era um jogo para dar 2-0 nunca. Não, o Tupi veio assim, 5-5-0, né? Então... O Tupi não, pelos resultados anteriores, né, não podia nem sonhar em empatar ontem, né? Uhum. Então... Não, ele veio para segurar o resultado, ele não veio para atacar nem fazer nada, não. Ele veio para não perder. É, então ontem foi o desastre, né? 3 jogos, 3 derrotas, já começa a complicar lá pro Galo do Paraguai, né? Agora. É. E pode falar com o goleirinho de desgramento, né, cara? Com a gente, os caras pegam até peido, né, cara? Tomar banho, né? É. Aqui, e o Galinho você perdeu? Vamos voltar pro jogo. Perdeu, acabou de perder. E eu. Uma coisa que tá me deixando curioso é ver essa postura do América. O América tem apresentado isso aí de toque de bola, de ter maior domínio da posse de bola, de manter a bola no campo do adversário e tal. Mas contra o Cruzeiro, que é o nosso próximo jogo mais difícil aí, né? O América joga contra o Cruzeiro, se não me engano, sem ser no próximo fim de semana, no outro. É, domingo. E aí, e o Cruzeiro tá com um grande time. Eu falava isso com o Jairo aqui antes do programa começar. O Cruzeiro também tem essa característica e tá com um time também muito ajeitado. O Cruzeiro começou a temporada já de futebol. Ver isso. Tô muito curioso para ver como que o América vai se comportar. A gente entrevistou ano passado o Anderson e o Anderson falou que ele queria, caso ele se ele continuasse no cargo no América nesse ano, montar um projeto para enfrentar os times da Série A da mesma forma que ele enfrentou na Série B, tentando manter posse de bola, tentando jogar para frente e tal. Eu tô muito curioso, Sérgio, para ver como que vai ser o América contra o Cruzeiro e depois contra o Atlético também. É isso aí. É, quando ele fala que ele conseguiu implantar o jogo dele no América, é isso. É mudar um pouco a característica de só um time reativo, né? Por quê? Como somos um time menor, enfrentando os grandes, a gente vai ter peças mais fracas, né? Os jogadores piores um pouco e tal. Então, esse toque de bola é mais difícil, você precisa de mais tempo. Então, o ano passado inteiro e manter essa base do ano passado é importante por isso. Você já aprendeu, aquelas peças ali já aprenderam a jogar entre si com esse modelo de futebol. E aí, agora, quem está chegando é muito mais fácil para um Ailon, para um He-Man, para um Carlinhos e tal, se adaptarem nesse estilo que já está funcionando, do que simplesmente ter que fazer isso tudo de novo, né? Então, isso é que é importante. Agora, a gente vai enfrentar um Cruzeiro que tem peças muito mais badaladas, muito mais importantes do que as nossas. Então, claro que vai ter um desnível aí, mas eu acho que vai ser um bom jogo, assim, nesse sentido de a gente não vai simplesmente ser o time pequeno que vai enfrentar o grande, não. A gente vai jogar ali tentando mesmo alguma coisa forte, eu acho. Isso aí. Vou ler algumas participações aqui. O Felipe manda aqui Coelho, e o Adolfo participa mandando um salve pra gente e dizendo que é muito bom ver o América jogando sempre pra frente, roubando bolas, ganhando segundas bolas, controlando a partida desde o início de um campeonato. Aqui agora. Para ele, exatamente, tem que manter o técnico, o estilo de jogo e a base do time pode mesmo dar mais resultados nesse ano. Vamos com fé nisso aí, mas com fé, mas sem empolgação, Adolfo, porque estamos falando ainda de partidas que ainda não exigiram tudo que a gente precisa mostrar. Marcos Graça manda aqui que começo do ano é animador, agora é ganhar o próximo jogo para depois chegar bem no clássico. E para ele, ele manda aqui que o He-Man só jogou 2 jogos. Muito pouco ainda. Acho que ainda é cedo para cobrar dele. Também acho até que a partida de ontem, ele foi muito bem. Não saiu, foi o gol. Mas foi, ontem eu achei que ele foi muito bem. Na estreia, achei que ele foi mal. Não, eleito melhor jogador em campo ontem pelo Tatiaia. O He-Man, eu não achei que foi para isso tudo. Daqui a pouco nós vamos mostrar, votar no Bala. Vamos ver se aqui ele ganha. Mas achei que ontem foi muito bem. Na estreia foi mal. Mas também não é para cobrar, não. Longe disso. Tá começando o campeonato. O Adolfo manda aqui também que já é para procurar um outro centroavante mesmo nível ou parecido com o He-Man. Precisaremos de equipe forte neste ano, mas não precisa desesperar para contratar rápido. Essa última frase dele acho que é perfeita. E o América dos últimos tempos aí com o Drubsky e também com o Anderson não tem desesperado. Com exceção dessa vinda do Serginho, que me parece um pouco de contratar por contratar, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas de resto, a América tem atuado com bastante cautela nisso aí. Marcos Graça manda que hoje os diletos estão inspirados nos comentários. Até o Corneta tá na categoria. O que aconteceu? Acabou a cerveja? Corneta, explica aí. Hoje eu tomei literalmente um Danone de morango. Então é por isso. É porque o Corneta é do mundo bizarro. Aqui, quando a gente toma Danone líquido, a gente fica doidão. No mundo bizarro, ele toma Danone de morango, ele fica doidão. Não, mas eles estão falando o contrário aqui. O Corneta hoje tá só na categoria aí nos comentários. Esse é o inspiração. Corneta de verdade, gente. O Felipe Amori manda aqui: valeu, Bilotelli. E tava acabando de secar o galinho e voltei. Então já secou, já perdeu, 1-0 pro Vila. Nossa. Pode voltar e ficar ligado no Decadentes aqui, que é a melhor opção pro seu fim de noite, viu, Felipe? Te garanto. O Luco... Esse horário não pode comentar isso não, Corneta. Já tem uns aquecimentos. O Lucas França manda... Até que os vídeos, pronto, melhor. O Lucas França manda aqui que o Renan Oliveira foi muito bem ontem. Vamos falar dele? Vamos fazer uma rodada falando do Renan Oliveira aí? Começa com você, Jair. O que você achou? Cara, o cara que joga se sujar o calção, cara. Então vai, Corneta. Fale sobre Renan Oliveira, Corneta. Ele é o Zidane da nova era, cara. Ele joga se sujar o calção. Ele tem que transpirar. O gol do Iron Maiden ontem, o toque de classe do cara, velho. Foi mesmo. Ô, Graça, você foi comentar, tá vendo? Que tava só na categoria, voltou o velho Corneta. Ué, mas eu equivocado? O gol do Iron foi como ontem? Foi só caixa, velho. Jairo, manda aí sua opinião sobre o Renan Oliveira ontem geral. Então, eu acho que é o seguinte, no Renan, é aquela história, técnica não falta, ele sabe jogar bola. É sem tesão, assim, é foda. Não, ele sabe jogar bola. Isso não, pra mim, algo que nunca houve crítica sobre o Renan Oliveira. Tem a crítica da vontade, Mas eu acho que pelo menos nos três jogos desse ano, eu tô vendo ele mais ou menos no mesmo nível, assim. Ontem eu achei interessante que ele tava realmente muito inspirado, principalmente a gente tava falando dos pequenos espaços, ele tava virando bola, tava passando bola no meio de dois zagueiros, então assim, ontem ele tava realmente bem inspirado, mas eu não sou dos críticos do Renan, não, sabia? Eu não acho que ele é um cara que a gente mereça marretar, não. Não sei se é um cara pra Série A ainda, tá? Eu acho que a gente espera mais dizendo dele. Eu acho que provavelmente não, mas falta tão pouco, sabia? Às vezes eu fico pensando que de certa forma ele espelha meio que o América mesmo, aquela velha história nossa de que a gente ficou grande pra B e pequeno pra A. E às vezes eu vejo que o Renan, de certa forma, espelha um pouco isso, sabe? De que ele é grande pra B e pequeno pra A. Bacana. Sérgio Tavares, sua opinião sobre Renan Oliveira? Eu tô mais ou menos parecido com o Jairo aí. Aliás, a gente conversou um pouco disso ontem lá no campo, né, Jairo? Eu acho o seguinte, que talvez a expectativa que se tem em cima dele seja maior do que o futebol. Achar que ele é um craque faz com que a gente sempre fique questionando quando ele não atua tão bem. Mais ou menos como o Ganso, assim. O Ganso teve aquela capa da Placar lá, que é seleção... A capa da Playboy é o punheteiro. Ele nunca chegou naquele nível da capa da Placar. Mas ele é um bom jogador, ele não é uma bosta. Só que se você ficar esperando sempre aquele cara seleção e tal, você vai sempre ficar frustrado. Eu acho que a gente tem que ter uma relação com o Renan um pouco disso. E, além disso, todos os anos que ele veio para o América fez boas campanhas. 2014, nós só não subimos por causa do caso Eduardo. 2017 foi um bicampeão da Série B. E 2018 vai ser o melhor ano do América na Série A. Ele tá aí, ó. O Sérgio fez esse comentário comigo ontem lá e eu nunca tinha parado pra pensar isso. De fato, o Renan, no mínimo como amuleto, ele serve. Porque quando ele tá no América, a gente consegue conquistar coisas boas. Eu queria falar um negócio com o Renan que eu observei ontem. Não só ontem. Talvez muita gente não vai concordar, mas eu acho que talvez seja a hora da gente tentar apoiar um pouco o Renan também, sabe? Porque eu sempre penso o seguinte, aquilo que não tem solução, solucionado está. O Renan é o cara que a gente tem hoje para a camisa 10. Tá chegando agora o Serginho, que vai rivalizar por posição com ele ali, mas hoje é o Renan. O cara não faz más partidas assim não, gente. As três partidas iniciais aí do Campeonato Mineiro, o cara fez partidas no mínimo na média. Nenhuma delas, pra mim, foi muito abaixo na média, não. O cara faz partidas decentes. E só quando, que a má vontade xinga, da torcida... Quando a gente xinga o Renan, o xingamento que a gente fala... Quando ele faz um jogo ruim, a gente fala que ele foi burocrático. A gente não fala assim, esse cara não joga nada. A gente fala, Ele precisa fazer um jogo sensacional, Jairo, pra alguém elogiar. E ele precisa fazer um jogo... mediano, ele já é massacrado. Então, não sou advogado de defesa do Renan, não, mas só que é até um pouco de burrice mesmo do torcedor, a partir do momento que você só tem ele como opção, e você pegar tanto no pé do cara. Eu fiquei ontem, na hora que ele foi substituído, a Seita Verde e a Vacoelhada puxaram um aplauso pra ele. É mesmo. E aí ele foi. E aí o resto do estádio também entrou na onda e acabou aplaudindo. E ele aplaudiu de volta saindo, e isso ficou marcado pra mim, porque eu fiquei pensando, bicho, o Renan Oliveira, se você for parar pra pensar, ele já deve estar com seus 27, 28 anos, ele nunca foi apoiado 100% por nenhuma torcida. Que ele estreou no Atlético, ele já era questionado por essa mesma coisa, de falta de entrega, de não ser um jogador raçudo e tal, ainda mais lá que eles valorizam muito isso. Uhum. Virou time aí, ele nunca foi carregado nos braços por nenhuma torcida. E se a nossa torcida fizesse isso? Será que não faria ele mudar um pouco o patamar do futebol dele? Não. Tem jogador que é assim. Tem jogador que quando se sente acolhido, quando se sente à vontade, quando se sente carregado nos braços por qualquer torcida que seja. O Diego Souza no Sport é isso. Diego Souza vem pra cá, pro Sudeste, faz campanhas horríveis e tal, volta pro Sport. A torcida do Sport ama o Diego Souza. Ele chega lá e arrebenta com a bola. Então, não tô falando que o Renan deva ser titular da Série A. Eu acho que não. Quando renovou, eu até fui... fui relativamente contra e tal, mas é o cara que tá aí, é o cara que a gente tem pra 10. Será que não é uma opção mais inteligente a gente tentar apoiar um pouco o cara, tentar abraçar um pouco o cara pra ver se ele rende um pouco mais o futebol? Eu acho não, que eu, é uma questão pra gente tentar pensar. Eu acho que ano passado, por exemplo, muito do estresse que houve da torcida com o Renan, nem era com o Renan, era porque a pessoa queria ver o Mateuzinho no lugar. Então, rolava aquela situação. E a torcida do América é uma torcida que tem um patriotismo com a base, assim, fora do comum, né? Então, chega-se à conclusão sempre que um cara que veio do Atlético ou do Cruzeiro, ele nunca vai brilhar no América, com raríssimas exceções, né? Você vê que o Fábio Júnior, por exemplo, é um cara que ajudou a gente bastante e nunca foi unanimidade no América, lá na torcida, concordam comigo? Concordo. Sim. Nunca foi unanimidade. Foi assim, ah, tá bom, tá aí, tá, mas né, não é um cara que seja profundamente identificado com a gente. É, vou seguir com a pauta aqui, que a gente ainda tem muitos assuntos aqui e vamos tentar chegar com uma hora e terminar. É, queria falar aqui do Zé Ricardo. É, vamos ter outros momentos aí lá pro final, vamos ter nossa votação ainda. Aqui meu voto pra bala hoje vai ser no Zé Ricardo. Achei que esse moleque jogou demais. Ano passado, quando a gente entrevistou o Anderson tinha sacado ele do time titular, e o Anderson explicou e falou, olha gente, eu sei que tá todo mundo cobrando, eu sei que ele tem bola pra caramba, mas ele voltou mal. Ele teve uma contusão e voltou mal. E de fato, teve uma partida que ele jogou muito mal na Independência e o Anderson sacou. Esse ano, acho difícil o Anderson tirar ele do time, pelo menos por agora. Se o Anderson tiver que sacar alguém, por exemplo, para a entrada do Luiz Antônio, ele vai sacar ou o Davi ou o Matheus Salles. Acho difícil ele sacar o Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo está jogando um bolão. O Zé Ricardo está jogando com tranquilidade. A bola de time do interior é mais fácil, mas o que está me impressionando é a capacidade dele de se livrar dos adversários na hora de sair jogando e a capacidade de clarear as jogadas e sair jogando com o passe certo. É, a saída de bola tá me encantando mais do que a capacidade de recuperar a bola, porque recuperar a bola agora não dá para medir muito, porque são adversários que jogam mais retrancados, fica às vezes um pouco mais fácil de recuperar, mas esse moleque tá jogando, viu? O que você achou, Corneta, ontem do Zé Ricardo? Corneta caiu, então vai lá, Jairo. Não, eu falei, a prova que, que a saída de bola dele tá valorizada é que, de fato, o Messias e o Rafael Lima estão saindo bola por ele. Voltando? Alô, tá me ouvindo? Opa, agora sim. Eu falei que você era pra titular, mas toca o bonde, galera. Perdi o fio da miada aqui. Desandou tudo aqui. Eu tava falando que até o final do ano, na toada que tá o Zé Ricardo, nós vamos eleger o Zé Ricardo e o Colatina da partida. Pode ser. Não, vai não. O Alisson vai votar no João Ricardo. Ô Sérgio Travassos, traga um pouco de luz pra esse programa, Sérgio Travassos. Dê aí sua opinião abalizada sobre o Zé Ricardo. É, Zé Ricardo em alemão é Schweinsteiger, tá ligado? É, o moleque tá jogando pra caramba, rapaz. Tá igual aquele cara lá da Alemanha, bicho. Não, na boa, impressionante. Ele já jogou bem ano passado, né? Quando ele entrou lá e tal, a gente reclamou muito, discutiu muito dele entrar e tal, a torcida toda queria e tal. O que ele tá jogando nessas três partidas... Que é, eu fico até com medo, né? Porque três é pouco ainda, mas ele tá jogando demais, cara. O jogo anterior também jogou pra cá. Ontem, os domínios de bola, toda hora, segurança pra chegar numa dividida, simplesmente dominar a bola, tirar e já tocar. Não, tá... Eu fiquei sabendo que isso aí foi resultado de uma simpatia. Passar o ano novo com a camisa do time costuma atrair bom futebol. É, pode ser. E aqui, vendo a partida dele ontem. Eu fiquei ainda mais feliz com a renovação dele. A renovação do contrato do Zé Ricardo acabou passando um pouco... teve menos destaque do que a renovação do Messias, porque a do Messias já estava ficando um pouco novela, e aí quando saiu a renovação dele, a gente ficou muito feliz com aquilo. E logo depois veio a do Zé Ricardo, então acabou sendo um pouco abafado. Ele jogando aquele bolão e vendo a idade desse menino, vendo a identificação que ele tem com a América e vendo o futuro brilhante que ele pode ter pela frente, eu fiquei mais feliz ainda da renovação dele, porque... No mínimo, esse garoto vai nos render uma boa grana aí, seja no final desse ano, se ele fizer uma grande Série A, seja no ano que vem, mas em algum momento esse garoto vai render uma boa grana e boas partidas pra gente também. É, já que falamos do Zé Ricardo, vamos falar do companheiro de volância dele ontem. Davi, muito questionado, acabou entrando ontem no lugar do Matheus Salles, que também já começava a ser questionado. Davi, que foi o cara que, quase que unanimemente, ninguém queria a renovação dele. E o Anderson foi lá e bancou, tá no nosso elenco para 2018. Vou começar com a minha opinião aqui agora. Achei que não foi mal, não. Achei que foi bem. Achei até que foi melhor do que o Matheus Salles vinha se apresentando. Matheus Salles tem muito mais potencial, Matheus Salles tem tudo para ainda engrenar, ainda acredito bastante no Matheus Salles para esse ano, mas jogo por jogo, achei que ontem o Davi fez menos cagada do que o Matheus Salles vinha fazendo, jogou na média ali. Só que o Davi é um cara que, para um jogo como ontem, para mim ele pode funcionar, ele pode jogar nessa média, um jogo com um adversário totalmente retrancado, um adversário que não tem tanta velocidade para puxar um contra-ataque e tal, ele conseguiu jogar na média. Mais qualificado, mais difícil, num jogo mais de correria, ele de fato parece não aguentar. Me parece um cara, e aí o América fez muito certo em contratar já rapidamente o Luiz Antônio, já percebendo que nessa posição de volante ali, precisa de um reforço. Enfim, achei que o Davi jogou dentro daquilo que ele pode, não foi mal, mas também não é o que eu quero para a Série A. Que vocês vão começar com o Corneta, vamos ver se agora o Corneta tá ligado aqui no programa. Corneta, fale sobre o Davi no jogo de ontem. Ele derrotou o Golias? Eu tento, sabe? Eu tento, mas é difícil. Jair, o que você achou do Davi ontem? Eu comentei ontem com o Jair e com o Sérgio, cara. Eu tô acompanhando um pouco. Pra mim tá todo mundo japonês ainda no time, cara. Eu ainda tô... Vai demorar um tempo ainda pra começar a identificar a cara do povo ainda. Eu ontem eu tava mais na farra no jogo lá do que tudo. Levei a cerveja pra turma lá, tomei a Coca-Cola, zoei lá, fiz as minhas pragas lá, não foi, seus cretinos? Tá bom. Ô, Jair, bom e você? O que você achou, então, Davi? Eu ontem acho que ele não comprometeu de forma alguma, acho que jogou bem, mas eu acho que uma coisa que atuou muito em favor dele ontem é que ele já entende como é que é o jogo do Anderson, né? Ele é um cara que já tem a obediência tática e já sabe como é que a banda toca no time do Anderson, muito melhor do que o Matheus Salles, né? Concordo com você, o Matheus tem muito mais potencial do que o Davi, mas eu acho que nesse caso jogou a favor dele, já conhecer melhor o esquema. E concordo com vocês também, do jeito que foi o jogo ontem, talvez fosse um jogo mais para ele mesmo, mas para a Série A não dá não, é pouco. Sérgio Tavares? Eu só discordo um pouquinho do Jairo, de que não teve problema nenhum. A gente conversou lá no campo também. Bom, primeiro que eu acho que vai ser difícil a gente conseguir votar num Colatina ontem, porque eu acho que todo mundo jogou bem, né? Dito isso, o único problema que eu vi no time ontem foi exatamente no posicionamento do Davi e do Norberto. O Norberto avançava e entrava no meio muito, quase como um terceiro meio ali, junto com Renan, Aylon e Luan, e o Davi ficava um pouco na lateral. E quando isso acontecia, normalmente ficava aberto o lado esquerdo, que era exatamente o maior ataque do Tupi. Não que isso tenha sido um grande ataque, porque o Tupi não fez nada. Mas as poucas vezes que o Tupi avançou no nosso campo, foi com o número 6 dele lá, que eu não sei quem é, por essa avenida que acontecia por causa dessa saída. É como se o Davi e o Norberto trocassem de lugar, e nessa troca, só um ia, o outro não vinha, e aí ficava meio aberto demais. Esse lateralzinho esquerdo do Tupi, um cabeludinho, né? Isso, ele passou muitas vezes nas costas mesmo. Ele é porque é fraco. Ele conseguia ganhar na velocidade e tal, e depois não conseguia finalizar a jogada. Exato. Mas ele aproveitou aqueles espaços ali mesmo. Então, aí é exatamente por isso. O Tupi é muito fraco e não soube fazer isso. Mas se não fosse, talvez seria um grande problema pra gente. E aí, eu não sei se isso é uma falha de comunicação ali, porque nós estamos começando a temporada e tal, papapá. Ou o que que é, entendeu? Ou é uma falha do Davi mesmo, que na hora que fazia, ou é uma falha do Norberto, que tá subindo demais e não tá protegendo, porque tem isso também, né? O lateral, no esquema do Anderson, o lateral é defensivo, mas o Norberto é muito ofensivo, então, enfim. Essa duplinha aí, geralmente o Norberto fazia com o Juninho, né? Então, sim, como o Juninho tá fora, tá, realmente pode, o buraco pode ter ficado, talvez, por realmente falta de entrosamento, né? É. Mas que, isso é verdade. Mas que aconteceu o buraco, aconteceu de fato, você tem razão. Agora, algo que eu percebi nessa mudança ontem do Anderson, e se for isso mesmo que o Anderson pensou, pra mim ele fez certinho. Aquilo que eu sempre elogio dele ter tirado o Mateuzinho no momento de que o Mateuzinho começava a entrar numa fase de baixa, quando começava a torcida a ter alguma desconfiança, algum murmurinho ali com o Mateuzinho para dar uma protegida no garoto. Talvez com o Matheus Salles ele já fez isso. Ele percebeu que nas duas primeiras partidas o moleque não foi bem, de repente o moleque não está em condicionamento físico ideal, de repente na parte do entrosamento ainda não chegou no ideal, e de repente ele tenha sacado e colocado o Davi, que já é mais cascudo, se ouvir vaia, se ouvir xingamento não vai sofrer tanto com isso. Matheus Salles, de repente, para dar uma preservada, botar o moleque para treinar mais uma, duas semanas a mais ali, para ele ver se ele volta em uma condição melhor. Se foi esse o pensamento do Anderson, certíssimo, certíssimo, porque num jogo contra o Tupi, escalar o Davi não é um problema, dá para a gente conseguir jogar bem e vencer tranquilamente, e dar uma protegida no Matheus Salles, que eu acho que vai ser uma peça importante desse ano ainda para o América. Vamos falar aqui, acho que dos destaques individuais aqui, só sobrou dois aqui para eu falar, pelo menos os que eu anotei. Se vocês quiserem falar de outros depois, fiquem à vontade. Queria falar do Carlinhos, que foi um outro estreante ali da noite, jogou no lugar do Giovani que sentiu a coxa, né, coxa esquerda, se eu não tô enganado, e o Carlinhos entrou. Vou começar também com a minha opinião aqui. Para mim ele entrou como se ele já jogasse nesse time há um ano, cara, totalmente entrosado, né? Impressionante a capacidade de adaptação e o tanto que ele jogou entrosado ali na esquerda, inclusive com o Luan, que o Luan aí eu tenho um pouco de birra com ele, normalmente você joga nele, você joga a bola, volta tijolo. Conseguiu fazer uma atuação para mim muito boa, uma atuação que deve ter deixado o Giovani deve ter assistido a partida e deve ter ficado com a cabeça coçando lá de ver com quem que ele vai lutar por essa vaga aí na lateral esquerda. O que você quer falar mais sobre o Carlinhos aí, Sérgio? Não, é isso mesmo. Perdeu. Giovani, perdeu, meu filho. Agora vai ter que ralar um bocado aí. Não, é isso mesmo. É um jogo só, mas ele entrou como se já tivesse no grupo há muito tempo, entrosadíssimo, fez tabelinha, foi agudo pra caramba, muita oportunidade ali pelo lado dele, jogou muito bem. Uma ótima partida do Carlinhos mesmo. Olha a safadeza do nosso estatístico-chefe. Pra ele não tem regra de 5 jogos, não, né? Eu acabei de falar, um jogo só, então é foda falar, mas entrou. Sei. Não, é exatamente. Pra cornetar tem 5 jogos, né? Não, é exatamente por isso. Um jogo pode te enganar desse jeito. Se nos próximos 4 jogos ele não fizer nada, a gente vai falar, aí, ó, tá vendo? Como um jogo não dá pra fazer. É isso, velho. Ô, Jairo, eu vou te colocar, então, numa frias. Você é o treinador, próximo jogo você tem os dois em condição. Qual que é o seu titular? Ah, com certeza é o Carlinhos. Mas então eu não obedeço a regra dos 5 jogos, Ged. Eu não obedeço a regra dos 5 jogos, Sérgio Tavares, não. Não, mas aí, ó, eu também coloco o Carlinhos no próximo jogo. Até porque eu quero ver ele jogar, vai. Eu quero ver se ele tem capacidade. O Giovani eu já vi, já sei a capacidade dele. Eu tenho o Mineiro aqui exatamente para eu testar minhas peças. Deixa eu ver o Carlinhos, se é isso tudo mesmo, se é fogo de palha. Se ele só chegou para tomar a posição e depois que tomar vai ficar acomodado. Ou você vai continuar correndo esse tanto? É isso aí, ué. Agora, pergunta polêmica pra vocês. Carlinhos e Aderlan podem jogar no mesmo time? Que os dois vão pra cima, hein? É. Ah, mas o Norberto também vai, Norberto, então. Eu acho, na verdade, nós estamos com 4 laterais. O Aderlan ainda não deu pra ver, né? Ele entrou num jogo em que o América tava buscando o resultado, por isso ele foi ofensivo. E ele é veloz. Veloz já deu pra ver que ele é. Agora, se ele é mais defensivo ou mais ofensivo, ainda não dá pra avaliar. Né? O Giovani também é ofensivo pra caramba. Ano passado a gente jogou com o Giovani e o Norberto, os dois bem ofensivos. Não vejo problema, não. E principalmente se a gente conseguir dois volantes que consigam fazer essa proteção legal, dá pra ser. E eles são boas armas lá na frente, eu acho que dá pra jogar sim. E a lateral, que as laterais que eram um grande problema pra mim, a gente ainda tá no Campeonato Mineiro, tem todas essas ressalvas, mas esse início tá me animando e tá me fazendo ver 4 laterais aí em condição, sim, da gente conseguir enfrentar uma Série A. Não sei se essa vai ser a nossa posição de destaque, não, mas esses quatro aí acho que conseguem segurar a onda sim, tomara que sim. Corneta, você quer falar sobre o Carlinhos aí ou você já vazou? Vazei não, tô aqui. Então comente sobre os nossos laterais. Jogo na lateral. O Carlinhos na esquerda e o outro na direita, que não sei o nome. Meu Deus do céu. Tá bravo hoje. Não, o Carlinhos jogou tá bem, mano. Não, o Danone, olha, não tomei os remédios de doido. Mas eu não sou doido. Minha mãe me levou no médico e ele falou que eu não sou doido. É, você acreditou nele? Eu tenho um papel que prova. Participações aqui, o Chacal, olha o nome desse aí, ó. Chacal, Tropa Metal, Headbanger, Motociclista. Então vocês pensem bem no que vocês vão falar sobre o comentário dele, que vocês já viram que o cara é barra pesado. Ele manda aqui que o Luiz vai chegando, deve ser o Luiz Antônio Volante, e que ele acha que vai ser um ótimo reforço. Vamos aproveitar a deixa dele aqui e falar sobre as contratações que estão chegando aí, e começar pelo Luiz Antônio, que tá vindo, jogador criado nas categorias de base do Flamengo, teve um ano passado na Chapecoense, no ano da reconstrução da Chapecoense, fez uma boa temporada lá, não sei porque não foi, não renovou, deve estar, não sei nem se está vindo por empréstimo do Flamengo, acredito que sim, deve ser vinculado ao Flamengo ainda. É um cara que pelo que eu já vi ele jogando, é um volante um pouco mais de saída de bola, não é aquele cara tão plantadão, não é aquele xerifão não, é um cara que joga inclusive até como meia, é um cobrador de bola parada, então a gente pode ter essa arma aí, o Chapecoense usou bastante, fez gol de cabeça com ele cruzando bola parada bastante. Boa estatura, que é algo que eu cobrei nessa janela de transferências, porque a gente tem algumas dificuldades ainda na bola aérea defensiva, e é importante ter volantes com uma estatura melhor. Se tiver só volante baixinho, não tem como o volante ajudar muito na bola defensiva aérea. Que para volante ter uma boa estatura... Tem uma boa passada, é um jogador que faz lá seus golzinhos, ano passado fez seus golzinhos da Chapecoense. Eu achei muito boa a contratação, muito boa, porque era uma posição que a gente estava botando toda a expectativa no Zé Ricardo e no Matheus Salles, que são dois jovens, dois muito jovens. Então é bom ter um cara com um pouco mais de idade, um pouco mais de rodagem, cara que já jogou Libertadores, já jogou Série A, para conseguir dividir essa bronca ali com eles. Jair Viana, o que você achou aí? Você sabe? O que você sabe sobre o Luiz Antônio? O que você achou e qual que é a sua expectativa? Não, eu lembro dele no Flamengo, eu gostava dele naquela época. Realmente eu não achava nem que ele estava livre no mercado aí e apareceu do nada essa contratação, mas eu gostei. Eu acho que realmente a gente estava na dependência do pessoal mais jovem mesmo e falta às vezes alguém mais experiente ali. Tanto é que assim, que nos piores momentos ali naquelas discussões de Leandro Donizete, às vezes eu achava que uma das poucas razões para contratar ele seria isso. Seria para ter uma experiência ali no meio de campo para quando o bicho pegasse. Sim, Sérgio Tavares. Eu não acompanho tanto ele, eu não sei falar tanto como vocês falaram, não, mas tudo que eu já ouvi dele é bom. Então, acho que é um bom reforço aí. E esse lance da experiência tem tudo a ver mesmo. A gente tá com experiente aqui, é o Davi e o Juninho, né? Então, tem um que cara... Que a gente sabe... Isso, exato. Então, tem um cara com uma experiência de Série A mesmo e tal, é importante mesmo. Houve um tempo em que a gente especulou Márcio Araújo, e o Márcio Araújo acabou indo pra Chapecoense, e a Chapecoense deixou o Luiz Antônio dando sopa no mercado aí. Uhum. Eu acho que quem saiu ganhando nessa aí foi o América. Beleza, o Chapecoense pegou o Márcio Araújo, que é um cara, sim, interessante, é muito criticado por onde passa, mas talvez seja também mais um daqueles casos, igual o Renan, que o Sérgio explicou, é porque espera-se muito dele, e ele é só um batalhador, o Márcio Araújo é só um batalhador, mas é um batalhador interessante para se ter no time, tem uma vasta experiência em Série A. Não tratou mal, não, mas para mim eles deixaram a gente pegar um jogador de mais talento do que o Márcio Araújo, um jogador que eu prefiro, o Luiz Antônio, do que o Márcio Araújo. Vamos ver o que isso rende dentro de campo, mas eu achei que vamos vantagem em cima da Chape. Adolfo manda aqui que o volume do corneta está baixo. Adolfo, eu li sua mensagem aqui agora e já até aumentei mais, mas coloquei no máximo, mais alto dos nossos quatro aqui, só que ele está falando baixo, está falando fora do microfone. Não, mas aqui, deixa eu te falar, no programa que eu não participei, aqui, porque a gente aqui conversando, o áudio do Corneta tá um pouco mais baixo, mas a gente escuta normal. Mas no programa que eu não participei, que eu fui ouvir depois, que eu não assisti ao vivo, tava baixo mesmo o áudio do Corneta. Fica muito baixo. Ô, Corneta, fala mais perto do microfone aí. Não, o microfone é o bom, velho. Eu vou sair aqui, vou entrar de novo, ver o que eu faço aqui, galera. Fui. Falou. E o Adolfo pergunta aqui se é corneta ou não é. Não entendi a pergunta, mas é. O Thales Maciel manda aqui... a gente tem contado o Thales, hein? Thales manda aqui, boa noite, moçada. Jogo de ontem, tirando o Davi. Só achei que o time tava usando só o lado direito do ataque. Eu tenho percebido isso. Ô, Sérgio, esses sites que você olha, tem aqueles mapas de calor para ver as jogadas? Posso até procurar, mas eu não costumo olhar muito, não. Bom, o Footstats eu acho que tem, mas eu não... Pois é, se a gente puder dar uma olhada nisso, porque eu sou capaz de apostar que nas nossas três partidas, nosso time tem jogado mais pela direita mesmo. Para mim, pelo protagonismo do Ailon, é um cara que chama a bola, que tá conseguindo fazer as melhores jogadas. Precisa brigar, não. Pode ir um de cada vez. Jairo, Viana, Sérgio Tavares. O Sérgio, ele acha que ele tá falando, mas a gente não tá escutando, né? Tô ouvindo só um... Ele desligou o áudio dele lá. Sérgio, ligou o áudio. Pode falar, Jairo. Pode falar enquanto isso, Jairo. Agora ligou, Sérgio. Desligou de novo. Ixi. Jairo, diz aí, qual que é a sua opinião? Sobre o Thales ficar cornetando o Davi? Não, a gente tá falando aqui sobre o América tá atacando mais pela direita do que pela esquerda. Não, pois é assim, eu tenho essa percepção também, mas talvez a gente acaba tendo uns preconceitos assim de achar, mas eu gostaria de ver o dado mesmo, eu não sei dizer sem ver o dado não. Entendi. Eu tenho essa percepção também. E talvez essa percepção não seja também ruim, o problema são as defesas receberem isso, que aí eles começam a fechar o cerco mais pro lado do Ailon ali e deixar o Luan mais livre, né? Ontem a teta tava na esquerda, né? Todas as melhores jogadas saem na esquerda. A teta, né? Que você disse como? Pra achar o gol, né? Pra chegar mais perto da área. Tava também caiu na esquerda ali. Do Jairo. Oi? Vou seguindo aqui com o mais um comentário do Thales falando sobre o preço da cerveja. Que a cerveja tá R$6 e isso é um assalto. Tá mais caro do que o litro da gasolina aditivada. Ontem ele ficou R$42 mais pobre. Ô, Thales, mas também... Se ela tá R$6, meu amigo, maneira um pouco nela, que tá, talvez você fique mais calmo e não faz a conectada que você fez lá ontem. Só pra contar pra galera, ontem o Thales, eu tava lá assistindo o jogo, começou a partida, não tinha visto ninguém do lado, né, da galera sentada. E aí começou o jogo, um dos primeiros lances, menos de um minuto, bola foi pro alto, Davi pulou pra disputar com o zagueiro do Tupi, e numa bola aérea, uma bola disputada lá no alto e tal, o Davi perdeu a disputa, mas uma jogada normal, o Davi nem é dos jogador, é um jogador baixo, então não ia vencer aquela bola. Na hora que ele perdeu, eu escutei um cara do lado, tudo que era palavrão pro Davi, aí eu virei e pensei, porra, o cara já tá pegando no pé do Davi, véio, o jogo nem começou direito. Na hora que eu vejo o cara gritando, era o Thales, até vermelho de raiva com o Davi já, cara. Eu falei, caramba, o Thales já pegou pilha com o Davi com um minuto de jogo. Você tava nesse nível com alguém lá, Jair? Que eu costumo ficar assim, é com o Luan, mas ontem até que eu tranquilo. Não, tava tranquilo ontem. Ontem eu tava relax. Não peguei pilha com ninguém, não. Ô, Sérgio, quando você voltar aí, dá um sinal de vida. Eu tô aqui, já voltei. Então, diga aí, o que você achou? Você pegou pilha com alguém ontem? O Sérgio é tranquilo, o Sérgio não pega pilha, não. Eu não gostava do Felipe Amorim, agora eu já tô zen. Não, tem um outro aí que você pegava uma pilha violenta que você não tá lembrando. Vou te dar 30 segundos pra você lembrar. Não. É só na saída de bola. É um grande goleiro, mas a saída de bola é um lixo. Aí não é pegar pilha, não. Aí já é lembrou. É fato. É diferente. Fernando Leão. O Adolfo manda que o corneta faz barulho. Portanto, esperávamos volume alto de corneta. O Adolfo tá meio... Acho que hoje dá alguma coisa lá no consultório dele, deixou ele meio doidão, cara. Ele manda aqui que o Thales mais pobre, não. R$42 mais alegre. Felipe manda aqui que baixo e ruim. Acho que ele tá falando do Davi. Davi é pior que o Juninho. Eu acho que é pior do que o Juninho, mas não, o Juninho não é... O Juninho talvez seja o outro também, que o Juninho não é horrível não, gente. O Juninho só é mediano. Isso. E o que o Sérgio falou faz sentido. Às vezes ter um jogador mediano no elenco é bom. Não é ruim de tudo, não. Você ter um cara que às vezes é reserva e tal e é mediano, é bom. Isso não é ruim. É... E ele fala aqui que reclamar dos nossos goleiros é muita corneta. Tá, chupa essa manga aí. E a notícia que a gente tem é que o Fernando Leal ontem fechou o gol contra o São Paulo. São Paulo acabou ganhando 2-0, mas gols no final, porque o defendendo muito bem lá. É, a notícia que chegou pra gente foi do Marcos Grassi. E a primeira notícia do Marcos Grassi foi: Sérgio Tavares tinha razão, acabou de borboletar numa jogada aqui, mas depois fez boas defesas. É o que eu sempre falo mesmo. E se a nossa fonte tá sendo Marcos Grassi, alguma coisa tá errada nesse programa. Aqui, falamos de contratação do Luiz Antônio, ainda não falamos, já falamos acho que no programa anterior do Serginho, e agora o Reginaldo Vino. Esse Reginaldo eu vi só um vídeo dele que tem no YouTube, é que ele é alto, é um jogador de uma estatura boa, é jovem ainda, tem boas jogadas dele jogando no Fluminense, mas vídeo a gente sabe, né gente, só vai ter boas jogadas. Me pareceu um jogador até razoavelmente seguro. Tá saindo de um Fluminense que tá a baba do quiabo. O Fluminense dispensou todo mundo, inclusive o Henrique. Então, após dispensar boa parte dos seus bons jogadores, mesmo assim o Reginaldo ainda não é uma opção pro Abel, é algo que me preocupa. Mas hoje eu já li no grupo do Decadentes que parece que a torcida do Fluminense não tá gostando da saída dele. Aí já é algo que nos dá alguma esperança. Então, é um jogador, acho que é mais uma contratação para tentar ter uma é para repor o Roger que saiu, né? É para tentar dar uma encorpada ali nesse banco nosso para defesa, já que temos ali o Matheus Ferraz e o Lima, que eu tô achando que não fica, viu? Porque por essas movimentações aí, eu tô achando que o América tá abrindo mão do Lima, talvez mais até por contusões em sequência, né? Uhum. Dele, eu tô achando que o Lima não fica. Então a vinda do Reginaldo é no mínimo interessante, porque os dois titulares a gente já tem. Já temos ali o Matheus Salles. E vamos ver o que o Reginaldo pode oferecer aí. Quem conhece mais sobre o futebol dele, quer complementar, quer falar alguma coisa sobre o Reginaldo? Não, eu não conheço, não. Eu também não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é visando uma provável saída do Lima. Eu acho que é. E também com a saída do Roger, a gente precisava de mais jogadores ali para ocupar. Enfim, fechando aqui a partida, aí a gente vai para a votação de Bala e Colatina. Eu achei muito interessante a contratação do Luiz Antônio, porque para mim a gente começa a dar uma fechada numa espinha dorsal ali, até a dupla de volantes, para mim tá caminhando já para ter uma equipe titular mesmo, visando Série A. Para esse início de trabalho, a gente ainda precisa de contratações ali para armador e para atacante pela beirada, tendo essa opção de substituir ou não o Bill agora. Mas fechando isso, acho que a gente está caminhando bem na montagem do elenco. Acho que ainda são partidas que não dá muito para se ter como exemplo para uma Série A, mas é o futebol apresentado é que está sendo interessante. A forma de jogar apresentada é que está sendo interessante. Então, fico satisfeito que a gente está começando a montar aí a espinha dorsal do time para a Série A e as contratações que parece que o América continua e atenta ao mercado. Então, vai dar para a gente montar um time interessante, sim. Vamos para a votação? Vamos começar com Bala, que vai ser mais fácil, talvez. Corneta, você está de volta? Se tiver, dá um grito aí, vota no Bala. Se estiver no meio de nós, apareça. Então não está, então vai você, Jair, que já tá falando aí, vota no seu Bala da partida de ontem. Ah, eu vou votar no Zé Ricardo de novo, porque realmente, assim, o jogo de ontem é até difícil escolher, assim, teve muita gente que mereceu, o Rafael Moura até acho que mereceria também o Zé Ricardo, porque realmente tá jogando demais, moleque. Sérgio Tavares. Eu tô pensando aqui ainda. Vota você aí, eu tô na dúvida. Eu queria que você votasse, porque se você votasse no Zé Ricardo, eu ia votar no outro cara só pra. Não! Mas então, eu vou votar no livre. Eu vou votar no Zé Ricardo. Eu vou votar no Zé Ricardo, porque de fato, pra mim, ele comeu a bola ontem. Acho que o He-Man foi bem, mas ainda não o suficiente pra ser votado como Bala. E o cara que eu queria dar um voto de consideração para ele é o Carlinhos, porque numa estreia partida que ele fez, ele é sempre muito difícil. Então, eu queria ter dado esse voto dele, mas eu vou dizer Ricardo acompanhando o Jairo. Ó, nós não pegamos o voto da galera, né? É verdade, cara. Como que pega isso? Eu não sei fazer isso. Pera aí, eu tenho que entrar aqui no negócio também. Então, enquanto você faz isso aí, vai entrando aí que eu vou ler alguns comentários que apareceram enquanto você faz isso, que depois a gente já volta com o voto da galera. O Felipe Amori manda aqui que mediano é bom pra tocar pandeiro, e ele manda que não sabe quem é o Luiz Antônio. Ô Felipe, a gente acabou de falar sobre ele, tem alguns vídeos sobre ele na internet aí, se quiser dar uma olhada no futebol dele, mas achei uma boa contratação sim. O Marcos Grassi manda aqui que a fonte é de alta qualidade, picardia e galhardia. A fonte, no caso, que ele está se referindo é ele mesmo. Então não dá para confiar nessa fonte que fala da fonte. E ele pergunta aqui, cadê o bala da galera? É isso que o Sérgio está procurando. Já sou peguei capaz aqui de apostar que a eficiência do Sérgio Tavares, ele já tem esse dado aí. Já tem esse dado. Bala do jogo. Renan ficou com 6,3%, junto com o Luan também, 6,3%. O Ailon. Bala! Bala! Calma! Meu Deus! Não. Eu tô falando todos que foram votados, só. Sim, mas ele recebeu o voto pra bala. Recebeu, ué. Você acha que não? Jesus! Geraldo Magela tá vendo o programa? Ailon recebeu 2 votos. 12,5%, junto com o Rafael Moura, 12,5%, Carlinhos, 18,8%, e o vencedor da galera, com 43,8%, Zé do Coelho. Então já ganhou, né? Já ganhou. Eu vou votar, então, no meu amigo Anderson Moreira, por ter conseguido fazer esse carrossel aí, jogando fácil. Isso aí. Bom você ter falado, é o nome do Ailon também, porque o início, o Ailon... Se a gente fosse votar, de repente, no bala do somatório dessas 3 rodadas, acho que seria o Ailon, tá sendo o jogador mais interessante desse início aí. Concordo. Colatina da rodada. Já que o Sérgio falou que vai ser difícil, começa pelo da galera aí para ver se nos dá uma luz, Sérgio. Vamos lá. Colatina, com 6,3%, Anderson Moreira. Quem será que votou? Renan Oliveira, com 12,5%. Davi com 37,5% e o vencedor, o amigão do Alisson, Luan, com 43,8%. Isso aí. Então eu já vou dar o meu voto aqui. A voz do povo é a voz de Deus. Luan, que início de temporada ruim tem feito Luan, então meu voto vai nele. Jair Viana. Também, vou votar no Luan. De ontem realmente foi o que destoou, né? E vai ser nele o voto mesmo, não tem jeito não. Bom, já ganhou Sérgio então, Tavares. Luan. Já ganhou o Luan, eu vou votar no Davi, mas só como representante daquilo que na minha opinião foi o pior do jogo, foi o buraco ali que ficou pro Tupi conseguir jogar. Mas nem acho que ele foi péssimo, nem nada assim. É isso aí. Então temos o bala da rodada com o Zé Ricardo, da rodada com o Luan. É isso, senhores. Temos um programa. Próxima partida contra o Boa. Recado América, vai ter Carna Coelho lá no sábado. Início a 13h. Então vai ter escola de samba, vai ter food truck, vai ter um tanto de atração legal. Pro americano que há algum tempo reclamava, algum tempo que eu digo coisa de 3, 4 anos, o América não faz nada de diferente, o marketing do América não se movimenta. Meu filho, você não tem o direito de reclamar disso mais, porque tá fazendo, tá trazendo atrações, tá tentando, então é a hora da torcida participar, da torcida chegar mais cedo lá para participar da festa, para que aconteçam outras festas. É só tendo um bom resultado de público que o time continua investindo nesse tipo de coisa. Sérgio Tavares, eu tenho certeza que vai chegar lá por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos. Pior o Jair Viana lá para as 11 da manhã. Só, porque, na verdade, eu vou chegar às 11 que o pessoal vai começar a mandar o WhatsApp às 7. Pô, vocês não chegaram ainda? Pô, a carne aqui já tá assando. Pô, se eu chegar às 10, o povo já tá louco já, filho. Você já vai estar atrasado, meu filho. Pois então, é isso aí. O América joga 4h30 contra o Boa. Todo mundo lá para curtir o Carna Coelho e depois o baile do América em cima do Broa Esporte. É isso aí. Recado final, Sérgio Tavares. Dê seu boa noite. É, eu não vou conseguir chegar pro carnaval, não. Eu vou chegar, talvez, em cima da hora do jogo, mas iniciativa sensacional, igual você já falou. E no jogo, tamo lá. E depois do jogo, tamo lá também. Faço carnaval depois também, quem não conseguir chegar pro carnaval. Mas o importante é ir ao jogo. Vão aumentar ainda mais esse público que já começou bem esse ano. Sim. Jair Viana, seu recado final. Só para dizer que nós vamos estar lá contra o Boa, já nós estamos quase no fim de janeiro, não ganhamos nada ainda, já estou até estranhando, né? E é isso aí, vamos curtir, vamos participar cada vez mais, levar a gente, levar a molecada, porque a festa vai ser muito bacana. É isso aí. Curta a nossa página no Facebook, a gente está sempre colocando conteúdo lá, notícias, o Jair coloca lá os memes, a gente fez o bolão, né, Jair, o bingo do Decadentes, que funcionou legal. Então, curta, compartilhe lá as coisas que a gente posta, se inscreva aqui no nosso canal do Facebook, do YouTube, sempre marque o sininho, gente, sempre que se inscrever aqui no Decadentes, marque lá o sininho, porque aí, antes de começar o programa, o próprio YouTube já te avisa que o programa está começando, e aí fica muito mais fácil, você não perde nunca o nosso programa. Tem o nosso site também, www.decadentes.com.br. A gente está conversando aí sobre algumas mudanças lá no site. Em breve pode ser que a gente tenha novidades. Então, curta, compartilhe, apresente o programa para os seus amigos americanos. Vamos nos unir nisso aí, porque é importante para a América que a gente se mobilize e consiga fazer a nossa mídia, para não depender das mídias externas. É isso aí. Próximo programa na 8 horas da noite, muito provavelmente, jogo no sábado, programa no domingo, 8 horas da noite, nosso programa que vocês já estão habituados nesse horário aí de domingo, 8 horas da noite. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhe os nossos conteúdos e até a próxima. Valeu! Falou! Valeu.